Ainda não bateu a liga. Só liga nós pra fumar um. Esse ficou só na estiga. Só vim com nós pra bolar um. Hoje tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Hoje eu tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Liga o ar-condicionado que tá massa. E sobe esse vidro que os bico bicou. Minha carreta vira Maria Fumaça. Só liga o isqueiro que esse já gelou. Na quebra as 4h20 com 6 bocas. Essas donas me perseguem, achonada num vida louca. E é maior problema, é esquema, não sou muito fã de algema. Viver solto como eu vivo é melhor que a Mega Sena. E aí, neguinho, parece que eu tô na Disneyland. É mó balai. Esse barraco banda da Ceilândia. São vários carros de som. E essas donas é sem limite. Mais tarde é só uísque, mais fumaça na suíte. Eu tô chegando, hein. Prepara aquele uísque 12 anos. Eu vou passar na principal pra pegar logo os vulcanos. E tá faltando, hein? E olha que o freeze a gente encheu. Tô bebendo desde ontem, ainda nem bateu ainda a liga. Ainda não bateu a liga. Só liga nós pra fumar um. Esse ficou só na estiga. Só vim com nós pra bolar um. Hoje eu tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Hoje eu tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Liga o ar-condicionado que tá massa. E sobe esse vidro que os bico bicou. Minha carreta vira Maria Fumaça. Só liga o isqueiro que esse já gelou. Hoje eu tô tipo Bob Marley, mais calmo que um monge, mais lento que preguiça. Apreciando a lua e as dandoca que me atiça. Foda-se teu preconceito, eu não bolei pra tu fumar. Vou ligar, o neguinho ele tem mais um essa pra salvar. Essa que veio lá da Jamaica, trouxe de casa uns três. Com elas dona fica louco, olha tipo de japonês. Farol baixo e lombra alta, nunca assinei 16. Só esparra a fumaça e o olho vermelho outra vez. De rolê na city, eu tô de novo com os parceiros. Narguilé batizado, essência de maloqueiro. E ela gosta. Já tá rindo à toa, a nossa deprevoa. Já tá vendo até fada, passa que essa é da boa. Ainda não bateu a liga. Só liga nós pra fumar um. Esse ficou só na estiga. Só vim com nós pra bolar um. Hoje eu tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Hoje eu tô Bob Marleyando. Ele já Bob Marleyou. Liga o ar-condicionado que tá massa. E sobe esse vidro que os bico bicou. Minha carreta vira Maria Fumaça. Só liga o isqueiro que esse já gelou.